Esse som é dedicado a todas as mães e pais de família que, mesmo estando presentes ou ausentes, continuam fazendo parte de nossas vidas. São gente de fé. O sol se vai mais uma vez, a noite chega devagar. Mais um dia que se vai, amanhã como será? Dia após dia na disposição, uma nobre família em construção. Não é fácil, nunca foi e assim será. Só que a vida nos ensina a amenizar, compreender os fatos sem perder a calma. O que nos resta é seguir essa caminhada, mas dá desgosto diante de tanta cobiça que dificulta a evolução de uma família. Mesmo assim, agradeço por estar vivo. Quero concretizar alguns objetivos. Obter conhecimento é fundamental. A informação nos torna um tanto racional. Não posso baixar a cabeça, nem posso parar. A cada dia uma nova chance pra recomeçar. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver o triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver o triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Na nossa situação não se pode precipitar. Pra cada coisa tem seu tempo e seu lugar. Nos ensina e dá certeza que o verdadeiro dono é que fez a natureza. Fez o sol, a lua, o céu, o mar, a água, a terra, o ar pra respirar. Tudo isso são presentes divinos que compartilharemos mais tarde com nossos filhos. Educar e mostrar o mundo como está. Desde os primeiros passos é bom alertar. O coração bate forte na adolescência. Tem que ter paciência, tem que ter coerência. Ser pai de família hoje em dia é cruel, mas naturalmente desenvolve o seu papel. O verdadeiro pai é aquele que cria, que dá exemplo de conduta pra sua família. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver um triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver um triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Várias fronteiras impedem o meu crescimento. Me abalo, mas não demonstro constrangimento. Água, luz, gás e aluguel. Se eu não constar, posso me transformar em réu. Que Deus não deixe faltar nosso alimento, pois pra mim isso seria muito sofrimento. Me conformo com um pouco agradecido. Sei que não é só pra mim que está difícil. O que vemos e revemos bem do nosso lado, com certeza são exemplos que sempre serão lembrados. Por isso eu sei o quanto é importante. O amor de pai e mãe é tão confortante. Um filho é importante na vida de um pai. Uma mãe é importante na vida de um filho. Sinceramente é um laço que ninguém desata, que fica mais forte a cada dia que se passa. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver um triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Em meio a essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver um triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Essa guerra ainda sinto amor. A minha fé supera a minha dor. Minha felicidade é ver um triste sorrir. Quero fazer minha família muito feliz. Em meio a essa guerra ainda sinto amor.